Capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal. Eu o farei dar a volta e o trarei do extremo norte, e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim, farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo, Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome. E as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então os habitantes das cidades de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para 7 anos. Não precisarão cortar lenha dos campos nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles que os saquearam, e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor soberano. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para Vale das Multidões de Gog. O povo de Israel levará 7 meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor soberano. Depois de 7 meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os levem e os enterrem no Vale das Multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Amoná, e com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor soberano. Chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes: reúnam-se para meu grande banquete sacrificial. Venham de longe e de perto para os montes de Israel e ali comam carne e bebam sangue. Comam a carne de homens poderosos e bebam o sangue dos príncipes das nações como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos animais engordados de Bazã. Devorem carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa. Comam cavalos, condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de toda a espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles, e o poder de minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a seu Deus. Por isso me afastei deles e os entreguei a seus inimigos para que os destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio de meu povo. Terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações, e os trouxe de volta para sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás, e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei.